Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana, com Lucas Nucci. Bem-vindos ao Horóscopo do Canal Mercúrio, meu nome é Lucas Nucci, eu moro aqui na Vila Anglo e hoje vou trazer para vocês a previsão da semana para todos os signos. É importante que você acompanhe também as previsões para o seu ascendente. Áries. Atenção, arianos de Sol e Ascendente, nessa semana vai ficar mais claro para você quais são as coisas que você quer da sua vida, que você quer para o seu futuro. É como se algumas peças finalmente se encaixassem. Claro que demandará ainda um tempo até que as realizações sejam levadas a cabo. Então é preciso ir plantando e caminhando com persistência e paciência, uma coisa que a gente sabe que é difícil para você. Nesse processo, você vai perceber que precisa deixar algo para trás. Do que é que você precisa desapegar? Fica ligado nisso, que vai se apresentar com certeza. Pode ser que você sinta que está só captando o pior lado das coisas, enxergando só a sombra, o erro, o defeito, mas não se assuste. É a sua mente que anda navegando por lugares que geralmente ela não navega. E isso é importante porque é como olhar além do véu. E a partir disso, compreender as intenções das pessoas, entender o que não entendia antes e também, se você não cuidar, ficar paranoico. Nem tudo dá para entender. Aceite o mistério da vida e muito cuidado com a sua comunicação. A tendência é que você vai percebendo coisas que já estão chegando no limite e daí a vontade de explodir é grande. Mas então seja estratégico e realista. A impulsividade biliosa pode trazer estragos irreversíveis, inclusive para o seu corpo. Então, paciência é a chavinha da semana. Mas nem como só de aspectos tensos vive o ser humano, a janela aberta para você essa semana é a dos relacionamentos, Áries. Um bom momento para apostar na sua autoestima, nos encontros calorosos, no tesão, no prazer. Você vai estar cheio de energia. Então, se precisar resolver afetos e investir em quem e no que você gosta, vai com tudo. Há uma grande chance de dar certo. Se você tem filhos, faça atividades com eles. Você vai ver que vai mover uma energia de alegria muito importante. E se você não tiver, a alta sexualidade pode sim te levar a ter. Leão! Leão, chegou a hora de organizar os assuntos familiares, ou a casa em que você mora, ou então a moradia que você está querendo para você. Se você tem planos para esse setor da sua vida, planeje tudo direitinho para fazer a coisa dar certo. Mas para você também, aliás, para todos nós, precisamos mesmo ter paciência, porque é tempo de ir percebendo e aos poucos ir girando a roda. Definitivamente, nenhuma transformação importante acontece do dia para a noite. Leão está sendo trazido para a realidade de uma maneira muito dura. Tem grandes ideais, projetos e planos. Às vezes quer só ficar vendo filmes e consumindo estudos, mas o seu corpo anda pedindo por um olhar mais carinhoso, sem culpa, apenas fazendo o que precisa ser feito para se cuidar. Leoninos são sonhadores, mas querem que as coisas fiquem prontas para ontem. E esse tempo ensina que você vai precisar construir a escada para o céu. Então, apenas vá fazendo o seu trabalho, que o reconhecimento vem com o tempo. Ah, abrir portas ou construir pontes pressupõe fechar ciclos também. Então, prepare-se para ir encerrando cotidianos que já envelheceram para você. Nada é impossível que você passe o mês mais saudosista, lembrando do passado, de pessoas do passado, da escola, da vizinhança, dos parentes. Vai ser um período de ressignificação da sua história, o que é fundamental para que você veja a pessoa que você não é mais e a que você está se tornando. Leão traz a Vênus junto ao seu corpo, então vocês podem estar se sentindo mais vaidosos, bonitos, atraentes, se valorizando mais, e isso dá um gás para ir atrás de atividades que vocês acham que valoriza quem vocês são. É isso mesmo, abra o coração, seja receptivo, pois é com força interior e amor que você avança para seus ideais com mais liberdade. Sagitário. Pessoal de Sol e Ascendente em Sagitário, é importante dar atenção especial ao dinheiro. Cuidado com investimentos de risco. O problema do dinheiro só começou a se resolver. Ainda tem chão para que você encontre uma harmonia nesse sentido. E ela virá. Mas por enquanto, seja calculista, pragmático, objetivo, elimine gastos supérfluos e faça planos de longo prazo. O que anda sustentando os sagitarianos nesse momento são os estudos, as aspirações superiores, a religiosidade, a espiritualidade, a fé. Aposte nisso, pois além de vocês encontrarem um importante senso de valor, e Sagitário veio ao mundo para isso, para encontrar o significado das coisas, para agir de acordo com seus ideais e afirmar a sua fé e visão de mundo, ainda vai explicar muita coisa que vocês não estão entendendo. Siga o fluxo da vida e confie na sua capacidade, nos seus dons e nos seus valores. Mercúrio em Escorpião adentra o setor 12 para vocês, e vocês ficam mais sensíveis às reverberações psíquicas, entendendo coisas de experiências passadas, até vidas passadas. E por isso mesmo, isso traz uma necessidade de recolhimento, que é para entender mesmo. Saiba que nem tudo se estende, que nem tudo se entende e que as grandes descobertas se dão no silêncio. Talvez ninguém te entenda e ficará difícil comunicar, mas determinadas compreensões são só para você mesmo. Touro. Taurinos de Sol e Ascendente, essa semana chega pedindo muito diálogo com seus parceiros, com seus afetos. Afinal, Mercúrio chegou em Escorpião e existem algumas verdades difíceis de falar e de ouvir. Por isso, a necessidade de saber a hora certa de falar e calar. Você passa a perceber melhor as pessoas também. Então, use esse conhecimento com sabedoria e estratégia. É um bom momento para tentar aquele diálogo importante, mas vá com calma e, se perceber que a energia não está aberta, então se retire. Ainda na toada da semana passada, esse pessoal de Touro pode estar encontrando e se relacionando com gente do passado, o que é bom para fazer as pazes, para recuperar afetos que ficaram pelo caminho e também para tomar a frente em situações familiares, uma ação que visa agregar quem ficou de fora. Nesse momento, Touro começa a perceber que ideais fazem sentido, que estudos quer fazer, quais as direções quer tomar, o que deixou de fazer sentido e o que está fazendo agora. Então siga essa toada, você está numa reforma mental, então é importante ser realista e sincero e ético. Tem coisas que você tem a oportunidade de fazer, mas às vezes não é trabalho para você. Encontre o seu lugar, não saia por aí querendo ajudar quem não quer, ou não pode, ou não deve ser ajudado por você. Para taurinos de Sol e Ascendente, problemas na justiça podem aparecer. Algo começa a se movimentar, mas ainda há perigo na estrada. Então fique de olhos abertos e se firme com a sua família e com as pessoas que moram em seu coração para resolver o que sozinho você não consegue. Virgem. Para os virginianos de Sol e Ascendente, essa semana tende a trazer resoluções para conflitos e perturbações da semana anterior. Seus relacionamentos e parcerias não passam por bons momentos, não é? Mas você vai ver que é preciso deixar algumas coisas para trás, principalmente seus ideais românticos e platônicos, e abdicar do controle, algo que você está sacando já que é impossível. Pelo menos isso traz muita luz, ou seja, você enxerga com mais precisão e por causa disso as comunicações ficam favorecidas. Você está mais corajoso para afirmar seus pontos de vista e trazer à existência aquilo que está dentro de você. Realmente tem muitas tensões no ar, mas quanto mais você se comunica, melhor, porque assim você divide o problema. E quanto mais gente envolvida nesse problema, também é melhor. Inclusive, essas pessoas são as que podem mandar alguma palavra ou solução que você não estava enxergando. É tempo de reformar seus hábitos e seu cotidiano, Virgem. Aquilo que está fora do lugar está prestes a se reorganizar. Então, faça a sua parte. E o que não é seu, você entrega. Virgem nasceu para encontrar o limite entre ele e o outro. Separar, comparar, classificar, dividir, analisar, plantar, podar, jogar fora sementes que não são dessa estação. Capricórnio. Saturno, seu planeta regente, saiu do movimento de retrogradação. Então ele começa a caminhar para frente e você vai estruturando tudo aquilo que os últimos meses desestruturaram em nome de uma reforma pessoal que pode ter tocado seu corpo físico também. As tensões familiares ainda permanecem, mas você fica mais certo dos limites que precisa dar e das responsabilidades que precisa assumir. Lembrando também que se você luta pelo seu país, pelo seu bairro, pela sua comunidade, por uma causa ou por sua família, lembre-se de reservar um tempo também para si. Sua coluna agradece. As pessoas de Sol e Ascendente em Capricórnio estão cheias de planos para o futuro, começando a separar o joio do trigo, em contato maior com os amigos e com as pessoas de seu entorno. É tempo de se comunicar, Capricórnio, em um envolvimento mais profundo com seus ideais. O que é que você deseja? Quem são seus aliados? Alguns conflitos e raivas que você carrega são muito antigos, não pertencem mais a esse tempo. E você vai ver que prazeroso vai ser encaminhar os mortos para seguir adiante. Quando bater a raiva, pense: o que não é mais meu que posso encaminhar? E faça essa passagem sem culpa. Podemos esperar também algum tipo de benefício, Capricórnio. Algum apoio, até financeiro, da família ou de seus amores. Daí a importância de saber com quem você pode contar e para quê. Gêmeos. Para os geminianos, a energia muda radicalmente, pois seu regente Mercúrio entra nas águas de Escorpião e você começa a perceber com mais intensidade as coisas, ver por baixo. Você fica mais sensível, intuitivo, principalmente quanto às questões profissionais. Tem coisas que precisam ser revistas e aprofundadas, até jogadas fora em seu cotidiano. Faça um exame em sua rotina, principalmente em relação a hábitos e à saúde física e à saúde mental, que estão precisando de um olhar mais sensato. Algo você precisa desapegar antes que a vida tire de você. 2020 tem sido a temporada do desapego para geminianos de Sol e Ascendente, e essas coisas que andam indo embora da sua vida acabam por redefinir todo o seu futuro, que não é mais o que você planejou. Você está tendo que improvisar mesmo. Então, mesmo que você já tenha entendido para onde quer ir, espere um pouco. Ainda tem algumas limpezas para serem feitas em sua vida. Não faça as coisas sem planejamento. Não atire antes da hora. Não queime a largada. Olha direitinho. Aproveita que Mercúrio entrou em Escorpião para ver nas sombras, nos sonhos, na sua intuição, que vão te revelar se tem algo escondido por baixo e do quê. Aquilo que você não vai ver na primeira olhada. Aqui podemos ter conflitos com amigos, gente que vai embora da sua vida, e também você pode sentir-se cobrado por alguém. Nesse caso, só pague as dívidas que realmente pertencerem a você. O resto você dá limite, fecha a porta e se resguarde. Comunicar-se vai ser muito importante, gêmeos, até para resolver as pendências. Então busque uma comunicação efetiva, profunda, mas amorosa. Libra. Libra, uma boa hora para reorganizar suas finanças, prestar atenção em seus gastos e até eliminar o que você percebe que está gastando demais. Esse mês inteiro você coloque atenção no seu dinheiro, porque há tendência à perda por coisas supérfluas. Pequenas e lentas resoluções começam a se processar dentro de sua casa, mesmo que a energia esteja toda voltada ao mundo social. Veja que organizações, limites, responsabilidades precisam ser assumidos em relação ao seu lar, sua família e até seu passado. Dê fim àquilo que precisa de fim. Há muitas boas relações com seus amigos, parceiros. Afetivamente é uma época bem interessante, mesmo que você se sinta sem autoestima. Aposte em você e nas relações que te fazem bem. Librianos estão vivendo conflitos com seus parceiros, por isso a necessidade ainda maior de relativizar o tempo que você dedica a esses e a seus amigos. Inclusive, quanto mais com os amigos você estiver, ou criando o seu futuro, preocupando-se com para onde você vai pessoalmente, melhor será as ações e as relações com seus parceiros. Aquário. Se Gêmeos está em um ano de desapego, Aquário está em um ano de pequenos e grandes surtos, de importantes passagens e problemas que não irão se resolver no grito ou em ações impulsivas. É muito importante você se recolher no casulo para dar conta das grandes transformações interiores pelas quais vem passando. Aquarianos de Sol e Ascendente irão começar um grande movimento profissional que vai se chocar com seu tempo na família, em casa e recolhido em seu ambiente íntimo. Também é um bom momento para olhar e eliminar algumas atividades que estão demandando muita energia. Que tal secar um pouco a atividade exterior e aguar seu jardim interno, ampliando o tempo que você passa com você? A saúde psíquica e espiritual anda pedindo passagem, Aquário. Abre espaço para isso, para a arte, para a contemplação, para a caminhada. Quanto mais você ficar rodando em seus problemas, vai ser pior para você. Por outro lado, comece a conversar com seus parceiros, movimentar sua mente. Vai ajudar muito a lidar com seus problemas interiores, afinal, eles são só seus e só você pode lidar com eles. Ninguém vai poder te ajudar. Mas que tal explicar para quem você ama as dificuldades pelas quais você passa? Ou mesmo explicar que você não sabe explicar, mas que precisa de tempo e espaço para poder expandir com paz de espírito? Respire fundo, procure dar prazer a si mesmo e encontre beleza nas coisas da vida. Onde está seu bem-estar e que tipo de conteúdo você pode consumir que te reconecte com a beleza da vida? Câncer. Cancerianos de Sol e Ascendente estão reestruturando suas relações, os combinados, as responsabilidades e tendo que rebolar para dar conta das tarefas. Será um bom período financeiro para você, mas também de muito trabalho. Você está mais comunicativo, mais vivo, querendo diversificar seus prazeres, pois agora você percebe que bem-estar realmente tem muito valor e que precisa ser cultivado. Só que, aos poucos, você vai ver que existe a sua vontade e a vontade das pessoas. E à medida que a próxima fase da Lua se aproxima, que é o tema do horóscopo da semana que vem, fica ligado, você vai vivendo já o conflito entre você e os outros. Isso pode se tornar explosivo se você não encontrar soluções criativas ou romper com as disputas de poder, de quem sabe mais, de quem fala mais alto. Liberte-se de querer estar certo e liberte o outro também. À medida que os prazeres se desenvolvem e aparecem, seus planos também se readequam, novos interesses surgem e é isso mesmo. Não tenha medo de fluir em direções diferentes, pois você mudou. Escorpião. Escorpião, prepare-se para um mês muito movimentado, comunicativo e até um pouco ansioso, o que pode te levar a algumas discussões com seus parceiros. É um bom período para o autoconhecimento, para uma depuração física e psíquica e também para estudos profundos. Essa energia toda que concretiza planos e projetos no trabalho também pode acabar desgastando as relações e até sua saúde. Então, cuide-se melhor, porque nem só de tarefas vive o ser humano. Bom período para cuidar da sua cabeça, descansar, distrair-se com outros assuntos, pois você corre o risco de se sobrecarregar e é esse estresse que vai causar a treta. Lembre-se de descansar ou pelo menos gastar essa energia toda em atividades que tragam saúde e bem-estar. Planeje bem. Veja, as coisas estão se concretizando, tudo está indo muito bem em seu caminho, então não tem por que forçar o que depende do tempo. Isso vai acabar mal. Então desfrute as conquistas e saiba que é o ócio quem vai trazer as ideias que você fica tentando puxar à força do céu. Aproveite também para levar graça e beleza ao seu ambiente de trabalho, o qual pode trazer algum tipo de afeto, até romântico. Você está apaixonado pelo que faz, mas encontre os limites, porque a gente sabe que escorpião tende à obsessão. Então, tudo certo, é sua natureza. Mas saiba que a vida tem outras coisas que merecem sua atenção e que você merece viver e conhecer. Peixes. Piscianos de Sol e Ascendente estão em um bom momento para se conectar com estudo, com espiritualidade, com qualquer coisa que envolva a expansão da consciência, já que não dá para viajar por enquanto. Sua visão das coisas está mudando, então abrir a mente com estudos pode ser excelente para você reciclar alguns conceitos que vão precisar de uma renovação. É abrir o olhar para um novo modo de ver a vida. Peixes é uma boa época para trabalhar e ganhar dinheiro, então aproveite as boas emanações de Vênus que protege a sua saúde e traz ganhos de maneira rápida. Só cuidado para não gastar tudo de uma vez, porque isso pode acontecer. Aos poucos, as definições de futuro vão sendo atualizadas, peixes, e você sabe que vai levar tempo para ir na direção do que você deseja. Mesmo que bata o sentimento de solidão, você está redefinindo o que é valoroso para você, e esse afastamento acaba por ser providencial para que você se conecte com seus valores e vontades, com os seus valores e vontades. Isso vai mudar a forma como você se relaciona com o mundo. Lembrando que essa leitura é geral e nada substitui as previsões do seu mapa individual. Para uma consulta personalizada com mapa astral e tarô, você pode me chamar no WhatsApp, que é o 11-9521-66668, 11-9521-66668, e você também me encontra no Instagram, que é o @canal_mercurio. Lá tem conteúdo diário de astrologia, baralho cigano e tarô. Me segue lá. Eu volto sábado que vem com as previsões da semana para todos os signos. Se você perdeu o seu signo, você pode ir no site do Condô e encontrar as previsões dessa semana, ou você liga mais cedo na rádio e me encontra lá. Até já!